paz do Senhor. Hoje eu recebi um e-mail que me trouxe uma lição eu queria repassar para vocês. Era uma senhora bem idosa, já estava perdendo até sua vista. Era seu aniversário e os três filhos resolveram dar presentes para ela. O primeiro deu uma casa enorme, linda. O segundo deu uma Mercedes zero com motorista. E o terceiro, sabendo que ela gostava de ler a Bíblia, mas não podia, ele pagou $100 mil por um papagaio que sabia a Bíblia de cor. Era só falar o nome e o livro da Bíblia e ele respondia. O primeiro filho disse: filho, muito obrigado pela casa grande, mas não me serve porque eu uso um quarto só. O segundo disse: eu não saio de casa, não preciso de carro e o motorista é muito mal criado. E ao terceiro ela disse: meu filho, você foi o único que acertou. Você sabe o quanto eu gosto de coisas simples. E aquele franguinho que você me deu estava uma delícia. O que eu aprendi foi isso. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.